Saudade. Saudade. É com ele. Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. E a sequência da Caixa Preta. Fique à vontade. Sua viagem no tempo está prestes a começar. Thank you. mexer com seu coração. DJ Wellington Franjinha, abrindo a caixa preta e tocando a saudade que te leva pra essa emoção. Wellington Franjinha, a carroça da saudade. Tortuosa. Carroça da Saudade. Sequência para você recordar. Comando Wellington Franjinha. Ligação maior com o passado. jeito. Sempre a melhor saudade pra você. Talvez você goste desse jeito. Um mergulho no passado, vivendo emoções com intensidade. Aqui, o sucesso é você. Se bate um bolão. Thank you. sequência da Caixa Preta. Mete ficha. Amigos da capital do interior, meu grande abraço, aqui é o Papudinho, tá tudo Pai Dégua, só música do passado. Ô Franjinha, toca uma mudinha daquelas Pai Dégua que tu sabe botar, vai garoto. Thank you. primeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha dá um show. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. Meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal, e ando perambulando pela Praça da Central, e moro com Marieta num barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado, só pensando em mim. As palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa do pai. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. Olha, o meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal, e ando perambulando pela Praça da Central, e moro com Marieta num barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dormi mais sossegado, só pensando em mim. Palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa do pai. Negocia na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não solta mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa do pai. Só é feliz o filho que volta à casa do pai. Recordar é viver. Lembra dessa? Vale a pena ouvir de novo, não vale? Então aproveite. E obrigado por escolher a nossa marca. Doutor delegado, antes de ser atuado, quero me o seguinte, doutor, ele pediu meus documentos. Eu falei que esse sino é difícil, São Miguel, no meu apartamento. Doutor, doutor, doutor delegado, antes de ser atuado, quero me justificar. Pelo motivo banal, o PM de serviço levou a mal. Mas foi esse o seguinte, doutor, ele pediu meus documentos. Eu falei que esse sino é difícil, São Miguel, no meu apartamento. Desculpe, doutor, estou inocente. Falando a verdade com sinceridade, preto não mente. Sou escurinho, doutor, mas frequento a sociedade. Não quero que os amigos ouçam meu nome na patrulha da cidade. Desculpe, doutor, estou inocente. Falando a verdade com sinceridade, preto não mente. Sou escurinho, doutor, mas frequento a sociedade. Não quero que os amigos ouçam meu nome na patrulha da cidade. Doutor, doutor, doutor delegado, antes de ser atuado, quero me justificar. Pelo motivo banal, o PM de serviço levou. Este é o seguinte, doutor, ele pediu meus documentos. Eu falei que este sino é difícil, São Miguel, no meu apartamento. Doutor, doutor, doutor de ser atuado, quero me justificar. Pelo motivo banal, um PM de serviço levou a mal. Mas foi este o seguinte, doutor, ele pediu meus documentos. Eu falei que esqueci no edifício São Miguel, no meu apartamento. Escute, doutor, estou inocente. Falando a verdade com sinceridade, preto não mente. Sou escurinho, doutor, mas frequento a sociedade. Não quero que os amigos ouçam meu nome na patrulha da cidade. Não quero que os amigos. A saudade não tem idade. Não tem idade. No dia que eu não lhe vejo, mas aumenta meu desejo e o meu padecer. Eu fico tão desesperado, tão acabrunhado. Eu fico em tempo de morrer, veja você. No dia que eu não lhe vejo, mas aumenta meu desejo e o meu padecer. Não sei porquê, eu fico tão desesperado, tão acabrunhado. Eu fico em tempo de morrer, meu bem, essa distância que nos separa. Não há jeito que dê jeito de eu me acostumar. Pois eu preciso de você como a flor precisa do orvalho, como o peixe precisa de nadar. Vem, meu coração reclama, veja quem lhe chama, é a voz da razão. Meu peito está queimando em chamas, que parece até a cerca lá do meu sertão. Nos dias que eu não lhe vejo, mas aumenta meu desejo e o meu padecer. Não sei porquê, eu fico tão desesperado, tão acabrunhado. Eu fico em tempo de morrer, veja você. No dia que eu não lhe vejo, mas aumenta meu desejo e o meu padecer. Não sei porquê, eu fico tão desesperado, tão acabrunhado. Eu fico em tempo de morrer, meu bem, essa distância que nos separa. Não há jeito que dê jeito de eu me acostumar. Pois eu preciso de você como a flor precisa do orvalho, como o peixe precisa de nadar. Vem, meu coração reclama, veja quem lhe chama, é a voz da razão. Meu peito está queimando em chamas, que parece até a cerca lá do meu sertão. Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao mundo do som. Aqui você vai ouvir a melhor seleção musical de todos os tempos. Wellington Franjinha, abre agora a máquina do tempo. Você não tem força moral nem pra mulher. Ela ama outro e você faz o que ela quer. Isso é muito feio para a classe masculina. Você vive no aperreio porque ela lhe domina. Não fale dessa mulher perto de mim, você quer ver meu fim? É assim que ele responde. Me diga se essa mulher me abandonar, onde é que eu vou morar? Aonde? Você também não é legal, pensa que é. Moral nem pra mulher, você também não é legal, pensa que é. menina, você vive no aperreio, porque ela lhe domina. Não fale dessa mulher perto de mim, você quer ver meu fim. É assim que ele responde. Me diga se essa mulher me abandonar, onde é que eu vou morar? Aonde? Você também não é legal, pensa que é. Você não tem força moral nem pra mulher. Você também não é legal, pensa que é. Você não tem força moral nem pra mulher. Precisam ser eternizados. Afinal, recordar é viver. DJ Wellington Franjinha. Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe, é mãe de minha mulher. Ela trata os seus netinhos com carinho e devoção. É um anjo de bondade, mora no meu coração. Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe, é mãe de minha mulher. Ela trata os seus netinhos com carinho e devoção. É um anjo de bondade, mora no meu coração. Quem condena sua sogra por um motivo qualquer, esquece que a mãe dele é sogra de sua mulher. Neste samba eu exalto num elogio profundo, e dedico com carinho a todas as sogras do mundo. Na sua sogra, por um motivo qualquer, esquece que a mãe dele é sogra de sua mulher. Neste samba eu exalto num elogio profundo, e dedico com carinho a todas as sogras do mundo. Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe, é mãe de minha mulher. Ela trata os seus netinhos com carinho e devoção. É um anjo de bondade, mora no meu coração. DJ Wellington, o incomparável, apresenta agora uma retrospectiva das músicas que marcaram época. Bem-vindo ao passado. Os moradores do Engenho Mané Pedro quase que morrem de medo quando ouviu falar que o tal de Mata Sete fugiu da cadeia. A coisa tava feia naquele lugar. Foram falar com o Simeão, inspetor de quarteirão, deixou o macho pra brincar. Aí fizeram uma tucaia pra pegar o Mata Sete, se vinha assim no Engenho Pernambuco. Aí fizeram uma tucaia pra pegar o Mata-Sete, sem vinha assim no Engenho Pernambuco. Mas o negócio é que o Mata-Sete era de jogar cortado de fritar bolinho. Falava mansinho, não era de nada, corria da parada até bom sozinho. O inspetor correu forte pra o engenho, com todo o seu empenho pra Mata-Sete pegar. O Mata-Sete quando viu o inspetor, falou vindo, se virou, desapareceu de lá. O Mata-Sete quando viu o inspetor, falou vindo, se virou, desapareceu de lá. Moradores do Engenho Mané Pedro quase que morrem de medo quando ouviu falar. O tal de Mata-Sete fugiu da cadeia, a coisa tava feia naquele lugar. Foram falar com o Simeão, inspetor de quarteirão, de chumacho pra brigar. Aí fizeram uma tucaia.

quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho um medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa amor de acabar. Vem morena, vem, e beijar. Sou dois, sou um só, não posso tá lá e cá. Tem que a juvita que eu gosto, mas é pra lhe buscar. Eu não sou dois, sou um só, não posso tá lá e cá. Tem que a juvita que eu gosto, mas é pra lhe buscar. Quem é que não sente a farta de um café torrado em casa? E um rapé no chifre torto, um queijo assado na brasa. Hoje o Vita vem do norte, ou a saudade me arrasa. Eu não sou dois, sou um só, não posso tatá, lá e cá. Liga a Juvita que eu volto, mas é pra lhe buscar. Eu não sou dois, sou um só, não posso tá lá e cá. Liga a Juvita que eu volto, mas é pra lhe buscar. Quando eu vim de lá do norte, disse lá pra muita gente, nunca mais me acostumo em terras tão diferentes. Mas São Paulo tem um quê que prende a qualquer vivente. Eu não sou dois, sou um só, não posso tá lá e cá. Fica a Juvita que eu volto, mas é pra lhe buscar. Eu não sou dois, sou um só, não posso tá lá e cá. Fica a Juvita que eu volto, mas é pra lhe buscar. Quando eu lembro lá do norte, pego qualquer condução. Lá me lembro de São Paulo e volto de avião. Sou nortista de nascença, paulista de coração. Disse lá pra muita gente, nunca mais me acostumo em terra tão diferente. Mas São Paulo tem um quê que prende a qualquer vivente. Eu não sou dois, sou um só, não posso tá, lá e cá. Fica a Juvita que eu gosto, mas é pra lhe buscar. Eu não sou dois, sou um só, não posso tá, lá e cá. Fica a Juvita que eu gosto, mas é pra lhe buscar. Sequência da Caixa Preta. Esta família é de escrachar. Fala mal naquela outra, chega a fazer dó. A mãe da casa não sai da janela, se esquece das filhas dela e das outras fala mal. O seu vizinho não vale mais nada, a filha dele não tem mais valor. Enquanto isso deixa a sua obrigação e a panela de feijão o fogo já devorou. Não é mulher deste jeito, perdeu o respeito. Vem à casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Vem à casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Vem à casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Vem à casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Deste jeito, perdeu o respeito. Vem à casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Vem à casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. lua. Vê a casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Esta família é desborrachar, fala mal daquela outra, chega a fazer dó. A mãe da casa não sai da janela, se esquece das filhas dela e das outras fala mal. O seu vizinho não vale mais nada, a filha dele não tem mais valor. Enquanto isso, deixa a sua obrigação e a panela de feijão, o fogo já devorou, não é? Mulher deste jeito, perdeu o respeito. Vem a casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Vem a casa dos outros, se esquece da sua, mas a sua fama já tá pela rua. Vem a casa dos outros, se esquece o da sua. O fenomenal da saudade, o Wellington Franjinha. Meu nome na patrulha da cidade. Seu moço, eu não sou de briga, nem gosto de confusão. Respeito pra ser respeitado, creio que estou com a razão. Sou casado, tenho filho, minha mulher me quer bem. Mas mora pertinho da sogra, não está me cheirando bem. Mas mora pertinho da sogra, não está cheirando bem. É uma tristeza, uma infelicidade, ouvir meu nome na patrulha da cidade. Quando eu chego do trabalho, minha mulher me abraça. Porém minha sogra diz, já vem chegando cachaça. Nem botou-me um apelido, só me chama estraga a traça. Nem botou-me um apelido, só me chama estraga a traça. É uma tristeza, uma infelicidade, ouvir meu nome na patrulha da cidade. Outro dia minha sogra quis me bater de colher, porque eu falei baixinho que o bom mesmo era o mané. Mas a velhinha é paulista, me chamou de jacaré. Ela tosse pro Pelé. Eu chego do trabalho, minha mulher me abraça. Porém minha sogra diz, já vem chegando cachaça. Me botou-me um apelido, só me chama estraga a traça. Me botou-me um apelido, só me chama estraga a traça. É uma tristeza, uma infelicidade, ouvir meu nome na patrulha da cidade. Recordar é viver. Lembra dessa? Caranguejo sá, olha o gordo guaiamu. Quem quiser comprar mim, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Caranguejo sá, caranguejo sá. A panela na lama e travo no meu casuá. Caranguejo sá, caranguejo sá. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados satisfez o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sá, caranguejo sá. A panela na lama e trago no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá. A panela na lama e trago no meu caçuá. Tem caranguejo, tem gordo, guaiamu. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Caranguejo sá, caranguejo sá. A panela na lama e trago no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá. A panela na lama e trago no meu caçuá. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanhei ele na lama e trago no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanhei ele na lama e trago no meu caçoar. Caranguejo sá, olha o bolo do pai amor. Quem quiser comprar de mim, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Ah, que dodô, eu dou mais um. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Wellington Franjinha comandando. Sequência da Caixa Preta, a sequência que toca fundo no seu coração. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba. Ela veio com uma dança de verebe e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança de verebe e pulava que só uma guariba. E gritava A, R, I, O, U, Y. E gritava A, R, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira. O xaxá esquentou na gavieira, Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A, E, I, O, U, Y. Ah, mas gritava A, E, I, O, U, Y. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxar na Paraíba. Ela veio com uma dança de perebe e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança de perebe e pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Ah, já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira. O xaxá desquentou na capieira, Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A, E, I, O, U, Y. Ah, mas gritava A, E, I, O, U, Y. Sim, mas gritava A, E, I, O, U, Y. Quem vem lá? O motivo? A razão? O importante é mexer com seu coração. DJ Wellington Franjinha. Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. Na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira, velho pai de 11 filhos e neto de Montoeira. Quando me lembro da fiarada solteira, que completava uma orquestra inteira. Tanguá dançava todo sábado e domingo, sob a batuta de Augusto Nunes Pereira. Era Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton Pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo eu acredite Augusto nas colheres. Ai meu Deus, como era bom! Ha! Da fiarada todinha ficava em casa com minha tia filhinha. Era Betinho, Célia, Wanda e Janete, e mais Laurinho e o caçulazinha. Ai que beleza de família, minha gente. Quanta alegria, que saudade eu sinto agora. Não é que eu queira falar bem de meus parentes, mas pra fazer qualquer forró não tinha hora. Ela Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton Pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo eu acredite Augusto nas colher. Ai meu Deus, como era bom, vixe! Mas de repente todo mundo foi casando e a bandinha devagar foi se acabando. casou de dicas, o jurema e foi casando. Mais Juraci, Milton, Euclide, mais Laurinha. E o restinho do Cio pequenininho foram crescendo, foram casando também. E eram os netinhos e da bandinha só ficando. Essa lembrança tão gostosa que me vem. Era Laura no bandolim, Jurema no violão, Juraci no clarinete, Milton pandeiro na mão, Didi no cavaquinho e de banjo eu acredite, Augusto nas colheres. Ai meu Deus, como era bom. Ah! Ai meu Deus, como era bom demais, era bom demais, era bom, demais. Segure cá, Dequinho. Ai meu Deus, como era bom demais, ai era bom demais. Era bom demais, ai. Detona aí, DJ Franjinha. Saudade. Saudade. Saudade. Saudade. We'll be right back. sequência da Caixa Preta. DJ Wellington Franjinha, abrindo a caixa preta e tocando a saudade que te leva pra essa emoção. Thank you. DJ Wellington Franginha, nunca esquecendo a humildade e o respeito para os concorrentes e o público que sempre lhe prestigiou, que hoje mais uma vez o aclama como DJ do povão. E isso não se compra, se conquista.